Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, com a apresentação deste coordenador da Loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho, que vos fala nesse momento, apresentando este programa que visa trazer para vocês, para nós todos, estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana. Enviamos a todos os nossos amigos que nos acompanham nosso boa noite e, como sempre, vamos iniciar esse programa elevando a nossa consciência ao nosso padrão vibratório e dedicando este canal de comunicação a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Então, aqueles que quiserem nos acompanhar, vamos proceder então um relaxamento e uma meditação. Vamos nos recostar tranquilamente, procurando manter a coluna ereta, descruzando os braços e as pernas. Vamos relaxar todo o nosso corpo, soltando o peso dos ombros, dos nossos braços e pernas. Vamos relaxar todas as tensões da nossa face, soltando a pressão no nosso maxilar. Vamos também apaziguar as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo de emoções, o nosso corpo astral. E deixemos, amigos ouvintes, a nossa tela mental livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia, e vamos procurar focalizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Coloquem a mão sobre os seus corações, sintam o batimento cardíaco, este órgão que verdadeiramente é o sol da nossa natureza material. Sintamos o seu pulsar, enviando a vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo vivo e pulsando com o nosso coração. E vamos, com o poder da nossa mente, amigos, visualizar no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que nasce como uma alvorada de luz espiritual bem no centro dos nossos corações. Que essa luz comece a irradiar, a brilhar intensamente, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos internos. Que essa luz se propague além do nosso corpo, pela nossa aura, muito além do nosso corpo, se propagando no universo. As nossas luzes interiores se unem de coração a coração, um grande laço de fraternidade, uma grande cadeia de união, onde cada um dos nossos corações é um ponto de luz nesta grande rede infinita que liga todos os seres humanos de forma espiritual, de forma a que todos nós passamos uma única consciência. E nesse momento solene vamos procurar compreender, internalizar e realizar o que dizem as palavras do mantra da vida uma. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Com muita alegria, iniciamos o programa Lux Esotérica de hoje, terminando a nossa tarefa de abordar junto com vocês os temas que Blavatsky trouxe no livro A Chave para a Teosofia. No dia de hoje, terminamos essa nossa primeira tentativa, meus amigos, de abordar as inúmeras, as dezenas, centenas de ideias, pensamentos e conceitos que Blavatsky reintroduziu no pensamento ocidental por meio de suas volumosas obras, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, e finalmente no ano que Blavatsky desencarnou, em 1891, ela lançou o livro A Chave para a Teosofia, no formato de perguntas e respostas. E nós, nas últimas semanas, estivemos aqui trabalhando sobre os seus temas. Nós, oportunamente, retornaremos às obras de Blavatsky. E já de antemão, meus amigos, anunciamos que a partir da próxima segunda-feira, nós estaremos abordando um outro livro, o livro chamado Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater, onde nós vamos abordar inúmeros aspectos sobre os mestres de sabedoria, as grandes iniciações, a preparação espiritual dos discípulos, realmente algo que vai estender todo o trabalho e os interesses, todas as curiosidades que os nossos amigos ouvintes têm nos enviado por meio de e-mails, por meio de telefonemas, nos indagando pessoalmente. Sempre é um grande interesse para aprofundar essa temática dos mestres, das iniciações, do discipulado. Isso nós vamos começar a fazer a partir da próxima semana. Mas, de uma forma especial, meus amigos, nós vamos abordar mais um tema que Helena Blavatsky trouxe nos seus escritos, finalizando provavelmente com chave de ouro o nosso estudo de a Chave para a Teosofia. No dia de ontem nós tivemos aqui a satisfação de trazer para vocês o estudo sobre as três proposições fundamentais de A Doutrina Secreta. Realmente não ficaria completo uma passagem sobre as obras de Blavatsky sem trazer esta conceituação fundamental, um verdadeiro alicerce do pensamento esotérico e da filosofia oriental. Mas há um outro ponto, meus amigos, que eu julgo de extrema importância, principalmente para a nossa evolução, realmente um conceito que é muito prático e que é a questão, meus amigos, da tríplice evolução. A tríplice evolução do ser humano que nos permite começar, meus amigos, a visualizar a complexidade da nossa evolução física, moral e biológica. E esse assunto, meus amigos, é tratado exatamente também em A Doutrina Secreta, aqui exatamente na página 223 da edição da editora Pensamento de A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Nós temos aqui a menção, e nós iremos fazer alguns comentários que nós julgamos pertinentes sobre essa tríplice evolução. Nesse capítulo, Blavatsky fala extensamente sobre as mônadas, meus amigos, as nossas chispas divinas, aquela natureza essencial que está no ser humano, emanada da divindade solar, do logo solar, aquele que as religiões chamam de Deus, e, na verdade, é a grande inteligência cósmica que preside essa célula do universo aonde nós estamos evoluindo, que é o sistema solar. O logo solar, o verbo, meus amigos, que, como muito bem disse o apóstolo João no seu evangelho, o verbo no princípio estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, meus amigos, a vibração, essa consciência cósmica que realmente emitiu as nossas chispas divinas, emanou de si mesma, os nossos princípios espirituais. Então, a primeira coisa que nós temos que comentar é que a nossa natureza interna, espiritual, ela não foi criada, meus amigos, como esse termo, na verdade, suscita nas nossas mentes, uma separação entre criador e criatura. Na verdade, o termo emanação, ele é muito mais conveniente e ele descreve mais perfeitamente o que realmente acontece. Porque, tendo sido emanadas, meus amigos, as nossas chispas divinas, também chamado no ocultismo de as mônadas, os nossos verdadeiros espíritos, nós, de forma alguma, jamais nos separamos da divindade. Nós estamos permanentemente unidos nesse nível de consciência altíssimo, aonde está a nossa chispa espiritual, aonde estão as bilhões e bilhões de mônadas, meus amigos, de espíritos que, de uma forma grupal, dentro desse estágio que nós estamos, que é o estágio humano, elas estão evoluindo conjuntamente. Nós temos divulgado aqui no nosso programa, meus amigos, o cálculo que foi feito por certos teósofos de que existem 60 bilhões de mônadas, de chispas divinas, no nível em que nós estamos, no nível humano. E atrás de nós existem outros grupos de mônadas que estão atualmente se manifestando nas formas animais, outro grupo está se manifestando nas formas vegetais, outro nas minerais e antes até do mineral, nas formas elementais. Esses grandes grupos de mônadas, de chispas divinas, são chamados as ondas de vidas, que periodicamente são emanadas do seio da divindade solar. Então, na verdade, nós formamos todos os seres humanos, vistos desse ponto de vista superior, nós somos um grupo, meus amigos, um grupo evolutivo, e também somos uma hierarquia criadora. Nós temos muita relação com os anjos, que também é um outro grupo muito grande de seres que evoluem nesse planeta, e todos têm como palco da sua evolução o planeta Terra, os demais globos onde há essa evolução. Mas o ser humano, meus amigos, é um ser muito complexo, e exatamente a Doutrina Secreta nos fala, quando ela está explicando sobre as mônadas, ela vai nos falar aqui sobre essa tríplice evolução, meus amigos, que é muito importante nós termos esse conceito em mente, de forma a que nós não nos percamos e saibamos que há realmente forças que estão combatendo evoluções paralelas dentro do ser humano, que nós devemos saber separá-las convenientemente para que nós possamos traçar o nosso plano de vida, traçar a nossa filosofia, a nossa disciplina, o nosso comportamento. Mas aqui então vou citar algumas passagens de Blavatsky, iniciando aqui na página 223 do volume 1 da Doutrina Secreta, onde Blavatsky diz o seguinte: está claro agora que existe na natureza um tríplice esquema evolutivo para a formação das bases periódicas, ou melhor, três esquemas separados de evolução que em nosso sistema, ou seja, no sistema solar, se acham entrelaçados e combinados em todas as suas partes. São elas a evolução monádica ou espiritual, que envolve as chispas divinas, a intelectual, ou também chamada de psíquica, e a evolução física. Os três são os aspectos finitos, ou os reflexos, no campo da ilusão cósmica, de Atma, o sétimo princípio, a realidade única. E com relação aos três princípios, meus amigos, e as três evoluções, Blavatsky nos fala o seguinte: primeiro, a evolução monádica, como expressão, indica que relaciona-se com o crescimento e desenvolvimento da mônada em fases de atividade cada vez mais elevadas em conjunção com, aí vem a segunda evolução, a evolução intelectual, representada pelos Manasadhyanis, ou os anjos solares, chamados também no budismo oriental os Pitris Agnishvatas, aqueles que dão ao homem a inteligência e a consciência. E com a terceira evolução, a evolução física, representada pelos Chayas dos Pitris Lunares, Chayas em torno dos quais a natureza formou o corpo físico atual. Esse corpo serve de veículo ao crescimento, empregando uma palavra inadequada, e às transformações por meio da mente e graças à acumulação de experiências, do finito no infinito, do transitório no eterno e absoluto. Cada um dos três sistemas tem suas próprias leis. É regido e guiado por grupos diferentes dos mais excelsos Dhyanis ou Logos. Cada sistema está representado na constituição do homem, o microcosmos, o microcosmos do macrocosmo. E é a reunião no homem daquelas três correntes que faz dele o ser complexo que atualmente é. A natureza, a força evolutiva física, não poderia, por si só, desenvolver jamais a inteligência. Ela não é capaz de criar senão formas desprovidas de entendimento, conforme se verá na antropogênese. As mônadas lunares não podem progredir porque não tiveram ainda o contato suficiente com as formas criadas pela natureza, a fim de obter, por meio destas, as experiências acumuladas. São os Manasadhyanis que representam a força evolutiva da inteligência e da mente, o laço de união entre o espírito e a matéria nesta ronda. E aí, meus amigos, Blavatsky delineia realmente um campo muito importante para o nosso estudo das ideias de Blavatsky, das ideias e das doutrinas teosóficas. Porque essa tríplice evolução, meus amigos, que nós vamos comentar a partir de agora, elas acontecem, meus amigos, simultaneamente. Ou seja, nós temos simultaneamente uma evolução da nossa natureza biológica, que leva um certo tempo. Nós temos simultaneamente a evolução psíquica, a evolução da alma, do ser mental, intelectual e emocional. E temos no plano superior, num período muito mais longo, a evolução da chispa divina, aquilo que nos liga permanentemente a Deus, à divindade, ao grande demiurgo, o emanador do nosso sistema. E ao compreender essa tríplice evolução, e como Blavatsky bem disse, cada uma dessas evoluções é guiada, meus amigos, por seres espirituais. A maior ignorância que um homem pode ter, meus amigos, se nós formos realmente espiritualistas, é crermos que existem coisas acontecendo por acaso e que existem forças cegas na natureza. Isso é praticamente a maior bobagem, a maior ignorância e o maior desconhecimento que uma pessoa pode ter de uma forma geral, e que nós vemos, infelizmente, a nossa ciência mergulhada nesse dilema, meus amigos. A todo instante, os cientistas constatam uma série de coisas, mas eles não podem dizer por que essas coisas acontecem. E o porquê, meus amigos, é exatamente o tipo da pergunta que seres inteligentes, seres conscientes como nós, estamos sempre fazendo. Porque o que a ciência não enxerga, meus amigos, é que por trás da matéria, por trás das forças, por trás da energia, existe um outro conceito, meus amigos. Um conceito que obviamente está claro em nós. É o conceito da consciência, é o conceito da inteligência. No segundo volume dessa obra, meus amigos, A Doutrina Secreta, Blavatsky faz uma das declarações que eu já salientei aqui em outro programa anterior e vou fazer novamente, uma declaração que eu julgo uma das mais importantes dessa obra de Blavatsky. Quando ela menciona, meus amigos, ela afirma com a força do pensamento filosófico e místico espiritual do Oriente, de que não existe nenhum ponto matemático do universo que não seja inteligente, meus amigos. Ou seja, a cada milímetro da matéria e a cada centímetro cúbico, meus amigos, do espaço que parece vazio, ali em todos os pontos dos maiores conglomerados de matéria, meus amigos, as grandes estrelas, as grandes galáxias, até o mais ínfimo dos átomos e das subpartículas, em cada ponto desse está se manifestando uma consciência, uma inteligência, meus amigos. Então, para nós compreendermos a tríplice evolução, a primeira coisa que nós temos e ter muito claro na nossa mente é que tudo está sendo conduzido por inteligências, meus amigos, e hierarquias. E vocês precisam compreender muito bem esse termo hierarquia, que é composto do prefixo hieros, sagrado, e do sufixo arcos, né, que justamente significa governo. Hierarquia quer dizer governo sagrado, meus amigos, onde seres inteligentes põem em funcionamento as ideias sublimes, os verdadeiros arquétipos que estão na mente de Deus, eles têm que ser impressos na matéria. E é por isso, meus amigos, que cada um de nós está aqui, o ser humano, esta máquina, como nos tempos modernos nós gostamos de mencionar, a máquina mais completa que está presente na nossa experiência física. Ela funciona com todos os seus processos, com toda a sua perfeição, com todos os seus sistemas bioquímicos. A nossa consciência funciona, meus amigos, absolutamente sem nós termos consciência de como realmente são todos esses processos. A altíssima complexidade do nosso corpo físico, da nossa consciência, das nossas emoções, nossos sentimentos, intuições, só são possíveis porque nós somos um conglomerado de inteligências, meus amigos. Cada célula no corpo humano, as bilhões e bilhões de células, todas elas, cada uma delas, tem uma inteligência própria na produção dos seus elementos químicos, no seu comportamento, na sua diferenciação a partir daquelas duas células primitivas. Nós vemos a inteligência se manifestando e, infelizmente, a nossa ciência não consegue enxergar como cada uma das células tem a sua inteligência, e elas vão se separando, se especializando e criando um veículo material para que algo muito mais elevado, meus amigos, que é a nossa consciência, para que a nossa consciência se manifeste no corpo. E a nossa consciência, meus amigos, não é simplesmente uma série de processos bioquímicos, elétricos e químicos que existem no corpo material, meus amigos. Nós temos corpos invisíveis que estão à volta do nosso corpo material. São corpos energéticos que têm força, que têm energia e têm, obviamente, também matéria. Matéria que não é visível aos nossos sentidos, mas que os clarividentes, os grandes espiritualistas, sempre tiveram a oportunidade de registrar, de nos falar a respeito. E hoje é o campo da ciência que mais evolui, é justamente na percepção de energias, de forças invisíveis. Lá na frente, a ciência também vai se unir ao conhecimento espiritual para verificar esta realidade, meus amigos. Então, para nós termos um conceito perfeito, nós vamos estender no segundo bloco do nosso programa de hoje. Essas três evoluções, meus amigos, nós temos que compreendê-las como as três modalidades de manifestação. O nosso corpo físico, a nossa evolução biológica, é a nossa evolução mortal, meus amigos. Corpos que nascem, se desenvolvem, decaem e morrem. Mas a segunda evolução, meus amigos, é a evolução imortal. Aquela evolução que não perece quando o corpo morre. Essa energia, essa consciência que pertence à nossa alma, não é destruída quando se perde o corpo, quando o corpo passa pelo processo da morte. E aí nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. Então temos a mortalidade do corpo e temos a imortalidade da alma. Mas há ainda um princípio superior, a terceira evolução, que é a evolução da eternidade, meus amigos. Existe algo em nós que não é mortal, que não é imortal, mas sim que é eterno, porque é da mesma natureza da unidade, da unidade com Deus, com o Demiurgo, o Verbo Solar que nos emitiu, meus amigos. E todos os seres que nesse nível estão conectados são, como nós dissemos ontem, quando nós estávamos falando das três proposições da doutrina secreta, nós somos um reflexo da suprema alma universal, que é, meus amigos, a manifestação de princípios ainda mais elevados, superiores. Mas para todos os efeitos, nós temos que nos compreender como seres mortais. Dentro de nós existe algo imortal e existe principalmente alguma coisa eterna, meus amigos. E nós vamos comentar mais sobre isso no segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos chegando ao final do primeiro bloco, agradecendo aí o prestígio, a audiência de vocês que estão conosco. E agora vamos ao nosso intervalo, vocês vão ficar com o tradicional convite da Loja Esotérica Virtual para todos aqueles de vocês que estão nos ouvindo ao vivo nesse instante, nessa sexta-feira, 21 horas e 33 minutos. Ou então, a vocês que estão nos acompanhando em outros momentos, considerem, meus amigos, se tornarem associados aqui da Loja Esotérica Virtual, auxiliando a Rádio Esotérica FM a levir, a continuarem com a sua tarefa, com a sua missão de levar a espiritualidade, o amor, o carinho, a beleza para todos aqueles que estão buscando realmente realidades e percepções mais profundas. Vamos ao intervalo, meus amigos, e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos! Sim, meus amigos, retornamos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos finalizando o estudo da obra de Blavatsky, A Chave para a Teosofia, tratando hoje aqui de um tema que nós gostamos muito de pensar aqui, da obra magna de Helena Petrovna Blavatsky, a Doutrina Secreta, justamente na página 223, meus amigos, onde ela fala da tríplice evolução que nós estamos realmente abordando. Agradecemos, como sempre, o prestígio, a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo nesta sexta-feira. Estamos aqui transmitindo ao vivo aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo. Também agradecemos muitíssimo a todos que estão nos acompanhando em outros horários na gravação desse programa. E principalmente agradecemos aos amigos, às amigas, irmãos e irmãs que são já associados da Levir, da Loja Esotérica Virtual. Com as suas contribuições, nós podemos manter esta estrutura, meus amigos, para levar para vocês essa mensagem e para que esta emissora esteja 24 horas por dia a serviço da beleza musical, elevando a qualidade de vida de todos aqueles que têm acorrido aqui aos nossos trabalhos na internet. Muitíssimo obrigado por tudo, meus amigos. Mas vamos continuando aqui as nossas análises, meus amigos, sobre a tríplice evolução. Então vamos falar de cima para baixo, meus amigos, ou seja, falando da primeira evolução, a evolução da mônada, a chispa divina, esse princípio que nós evocamos no início desse programa e no final, meus amigos, quando nós falamos daquela luz, meus amigos, espiritual, que nós evocamos no centro dos nossos corações. A chispa divina, meus amigos, é a grande testemunha de todo o processo evolutivo, meus amigos. Ela é quem realmente percorre o caminho da evolução, que está nesse processo desde que ele iniciou e até que ele termine. Como nós dissemos ontem, mencionando as três proposições fundamentais de A Doutrina Secreta, a terceira proposição nos fala de uma peregrinação, meus amigos. Uma peregrinação obrigatória de todas as mônadas, as chispas divinas, pelos reinos da manifestação, pelos reinos da limitação. Peregrinação essa que acontece por meio de uma série de metempsicoses e reencarnações. Uma peregrinação que é regida, meus amigos, pela lei do karma, a lei de justiça e de retribuição universal, que a tudo equilibra e que a tudo equaliza, de forma que a evolução seja possível. Mas a mônada, meus amigos, jamais ela toca realmente aqui o plano físico. Cada um de nós, meus amigos e amigas ouvintes, na verdade somos apenas uma expressão dessa chispa divina, porque ela está junto com Deus, ela está una com Deus e jamais ela deixou aquela luz. O que aconteceu, meus amigos, conosco, é que num determinado momento em que as nossas chispas foram emanadas, é como se um raio da divindade se projetasse. Então, nós sabemos muito bem que qualquer raio jamais se separa da sua fonte. Então, quando nós visualizamos um facho de luz, um feixe da luz solar que penetra uma fresta de um teto, nós sabemos que ali está um feixe de luz, mas também podemos com certeza conceber que ele está unido com o sol, está unido com a lanterna, com a fonte dessa luz. Uma luz, meus amigos, que é total, é plena, é de uma onisciência, de uma onipresença total, que, como disse Platão, meus amigos, a luz é apenas a sombra de Deus, porque o seu poder, a sua magnitude é tão grande que perante ele qualquer coisa soa apenas como uma negação. Então, emanados que fomos, meus amigos, apenas pela continuidade do processo universal, do crescimento e da multiplicação, nada há de especial nesse momento em que nós fomos emanados, e é lamentável que as religiões tenham mencionado isso como se fosse uma condenação, meus amigos. Na verdade, a nossa emanação de dentro do seio da divindade não foi uma condenação, mas sim um gesto de amor, um gesto de cumprimento do dever universal, meus amigos, da continuidade da evolução do universo. E há muita expectativa sobre as nossas mônadas, meus amigos, porque, de certa forma, cada uma delas é potencialmente um novo centro de consciência do universo. Dependerá de cada um de nós cumprir esse papel, desempenhar essa evolução, obter experiências, conseguir controlar a matéria, todos os processos psíquicos e conscientes e inconscientes a que nós estamos submetidos, para então, meus amigos, nascer para uma evolução muito mais ampla, uma evolução cósmica. Porque quando nós estávamos lá, meus amigos, e ainda estamos lá enquanto chispas divinas, perante o sol eterno da sabedoria que perenemente, meus amigos, irradia a sua força, a sua beleza, a sua sabedoria, a nossa chispa, meus amigos, a nossa pequena lâmpada, a nossa pequena lanterna, a nossa pequena vela, diante do resplendor do sol, meus amigos, ela nada significava. Então, se nós sentimos essa emanação, meus amigos, só havia um único caminho a tomar: o caminho de descer até a matéria. A mônada começou então a se revestir e a emanar também de si mesma os seus aspectos interiores. Então ela começa a se revestir de matéria e começa a experimentar então as trevas, a diferenciação, até chegar, meus amigos, muitos e muitos e muitos milhões de anos depois, nesse estágio humano em que nós estamos. Nós devemos sempre, meus amigos, agradecer, porque nós estamos realmente muito evoluídos, muito adiantados nesse processo evolutivo. Vocês não têm ideia e, obviamente, os nossos cérebros não têm essa informação, porque eles são um novo cérebro nessa nova encarnação, mas nós já demos passos muito difíceis nessa peregrinação, porque a nossa chispa divina foi mergulhando, meus amigos, na matéria, se envolvendo com os elementais, vivendo momentos cósmicos de uma solidão muito, muito profunda, meus amigos, sentindo os golpes que esses elementais poderiam lhe informar, se revestindo da essência monádica, penetrando cada vez mais na matéria, até atingir o ponto mais denso de toda essa evolução, que é o reino mineral, meus amigos. As nossas chispas divinas estiveram presas no formato da matéria, no formato mineral, durante muitos e muitos e muitos milhões de anos, meus amigos. Anos solares, que é a maneira que nós calculamos isso. Porque nós estamos aqui, meus amigos, sentados sobre essa cadeira, diante de uma mesa, de um computador, de uma tela, né? A casa onde nós estamos está firmemente sobre a Terra, mas vocês imaginem quantos e quantos milhões e milhões de toneladas de terra, de rocha, de minérios estão debaixo de nós. E essas formas, meus amigos, estão sendo veículo da evolução de espíritos como nós. Não existe, meus amigos, nenhuma forma que não esteja sendo utilizada para a evolução. Mas nós já passamos por lá e nós conseguimos ascender, meus amigos, daquelas formas minerais onde nós estivemos presos, nós passamos para as vegetais. E ali realmente já se ganhou muito mais flexibilidade, muito mais percepção, pois nós somos capazes de perceber como as plantas são bem mais inteligentes do que, obviamente, as formas inanimadas dos minerais, e como elas reagem às energias, como as plantas demonstram ter até sentimentos. Se hoje, com as experiências que têm sido feitas, está comprovado que, dependendo o tipo de música, o tipo de ruído que você submete a uma planta, ou isso facilita ou dificulta a sua vida. Ouvindo uma música suave e melódica, uma planta se desenvolve. Ouvindo um ruído ou uma música desarmônica, a planta mingua e ela chega até a morrer. Isso demonstra, meus amigos, que as plantas têm sentimentos, percepções, e lá também nós estivemos e ganhamos um novo campo, meus amigos, que foi o campo animal. E ali realmente a mônada, as chispas divinas, elas têm realmente um campo muito mais fértil, porque o animal consegue se movimentar, consegue expressar muito claramente a capacidade da atividade, da vontade, do desejo, dos sentimentos, e começa a desenvolver até a inteligência. Então nós devemos olhar com muito carinho esses reinos que nós chamamos de inferiores, meus amigos, mas são apenas estágios da evolução. Tanto os minerais, os vegetais e os animais, eles não estão aí para simplesmente nos servir, meus amigos. Nós somos, para esses reinos, nós somos mestres. Nós deveríamos auxiliar a evolução desses reinos. Deveríamos auxiliar aos animais a evoluírem, se harmonizarem, para um dia as chispas divinas que ali estão passarem para o reino humano. Nós deveríamos facilitar a vida dos vegetais, para que eles também pudessem se desenvolver e depois pudessem evoluir para o reino animal. E deveríamos ajudar, meus amigos, a transformação desse planeta, mexendo com os minerais, fazendo as suas transformações para que aquelas chispas divinas que estão nos minerais possam também evoluir para o seu devido curso. Então nós somos uma hierarquia, meus amigos, criadora nesse sentido. E toda vez que nós chegamos aqui, meus amigos, nesse nível humano que nós estamos, vocês devem perceber que houve um desenvolvimento maior aí, meus amigos, porque a evolução da mônada, da chispa divina, que é a primeira evolução, sofreu essa queda até o mineral, e ela vai subindo até chegar a ocupar as formas animais, que tem as chamadas almas coletivas, meus amigos. Mas quando o animal evolui tanto, que ele desenvolve tanto o seu sentimento e desenvolve a sua inteligência, principalmente observando seres humanos, principalmente desenvolvendo as suas capacidades latentes, então acontece o processo da individualização. Aquilo que era uma alma coletiva passa a ser uma alma individual. E ali, meus amigos, surge então a chamada segunda evolução, a evolução da alma. Saibam, meus amigos, que essa nossa evolução psíquica que nos acompanha, a nossa alma, ela não foi desenvolvida agora nessa encarnação, meus amigos. Não foi desenvolvida nem na nossa primeira encarnação como ser humano, mas sim ela era parte de uma grande alma coletiva que durante miríades, meus amigos, de séculos, de milhares, milhões de anos, esteve envolvida com muitos e muitos animais, com muitas e muitas plantas, com muitas e muitas formas minerais dos mais diversos tipos. Daí que na nossa natureza psíquica, na nossa alma, meus amigos, existem impulsos tão antigos, impulsos tão primitivos, podemos dizer, no sentido da antiguidade, que vocês não fazem ideia do que foi preciso, meus amigos, para chegar nesse ponto que nós estamos. E quando nós conseguimos passar para o reino humano, nós atingimos uma evolução muito mais rápida, meus amigos. O ser humano evolui muito, muito mais rápido do que todas aquelas outras formas, porque nós desenvolvemos a autoconsciência, meus amigos. O conceito de nós sermos um centro de consciência e conseguirmos reter com a memória e lermos, meus amigos, a memória da natureza, que na verdade é o que nós escrevemos aqui no nosso cérebro e que nós lemos também nas nossas aulas. Mas o fato, meus amigos, é que isso tudo não acontece às cegas. A evolução da mônada, ela é regida por seres altamente evoluídos, seres que praticamente são os jardineiros dessas chispas divinas, que são os grandes arcanjos, os grandes Dayan Budas, meus amigos, como nos fala a doutrina secreta, seres os quais têm uma dimensão cósmica que a nós realmente fica difícil imaginar. Apenas quando nós vemos as descrições clarividentes dos anjos descrevendo os corpos desses arcanjos como tendo centenas de metros de extensão, é que nós podemos compreender o quanto nós somos auxiliados por esses seres. E mesmo aqui na nossa evolução biológica, meus amigos, nós dependemos muito dos reinos elementais, dos espíritos da natureza, porque o nosso corpo físico, ele tem, meus amigos, uma evolução que pertence à evolução genética desse nosso planeta. No nosso código genético está toda a experiência da evolução da vida nesse planeta. Por isso que quando o nosso embrião se desenvolve, ele recupera dentro de si e refaz, meus amigos, nos seus estágios, todo o processo biológico da evolução. Primeiro nós somos um ovo que é fertilizado, depois nós parecemos praticamente um réptil, quando se desenvolve o feto, a criança se desenvolve, nasce, mas inicialmente ela rasteja ainda como se fosse um réptil, depois ela engatinha, anda de quatro como se ela fosse ali um mamífero, um animal de quatro patas, depois nós nos erguemos nas duas pernas e passado a infância, a adolescência, nós chegamos à fase adulta e aí nós recuperamos o nosso poder de consciência e somos seres perante a espiritualidade, perante também o mundo dos homens, nós somos seres já livres, meus amigos, e responsáveis para evoluirmos. Mas saibam, meus amigos, que esse nosso corpo físico, ele é composto de matéria, obviamente matéria mineral. Hoje, inclusive, se faz um cálculo de quanto custa em termos químicos um corpo humano, que tem muito cálcio, tem essa e aquela matéria. Um corpo físico humano custaria mais ou menos uns R$50, meus amigos, se a gente fosse comprar em uma loja de produtos químicos aquilo que nós temos no nosso corpo. Mas é matéria mineral, meus amigos, e os minerais são veículo para a evolução de outros seres. Nas nossas auras, tanto astral e mental, estão elementais, meus amigos, e esses elementais querem ir para baixo. Então aí há o primeiro, meus amigos, e grande conflito do ser humano, que é a diferença do objetivo da nossa evolução psíquica, a evolução da nossa alma, a evolução da nossa imortalidade e a evolução biológica. Porque a evolução biológica, meus amigos, é o nascimento, o crescimento. Nós nos alimentamos, estudamos, trabalhamos e fatalmente a nossa saúde decai e finalmente nós morremos. Depois existe também a morte do corpo astral, do corpo mental, mas a nossa vida, a nossa evolução biológica tem um período muito curto e ela tem objetivos muito mais imediatos, meus amigos, principalmente a sobrevivência. Então, nessa evolução biológica, a sobrevivência é a coisa mais importante. Agora, para a evolução psíquica, meus amigos, a evolução intelectual, a evolução da alma, o que interessa, meus amigos, é outra coisa. É a qualidade dos sentimentos, das emoções, a qualidade das ideias, dos pensamentos, a qualidade, meus amigos, daqueles nossos pensamentos que se elevam para a espiritualidade, para as coisas abstratas, para a beleza, para a justiça, para realmente o que é superior. Então há uma grande luta, meus amigos, entre a alma e o corpo. E nós realmente precisamos harmonizar esses dois. Se nós pudermos compreender que nós estamos aqui na matéria, precisamos sobreviver, mas não devemos nos esquecer da nossa evolução imortal. Devemos dedicar horas à nossa evolução imortal, devemos ter a nossa disciplina espiritual, a nossa religião, a nos dedicarmos a estudar, a ouvir boas coisas, meus amigos, boas músicas, ter realmente uma vida intelectual, desenvolver a nossa própria filosofia, porque é isso que alimenta a nossa alma, meus amigos. E quem provoca a nossa encarnação aqui na matéria é a nossa evolução imortal. E saibam, meus amigos, que vai chegar o dia que alma e corpo estarão tão harmonizados que nós nos voltaremos ainda para a nossa evolução mais elevada. Nós um dia desejaremos retornar para a nossa essência, para o nosso eu eterno, para aquilo que está mais dentro de nós e que está mais alto, apesar de estar tão perto. Quiçá, meus amigos, um dia nós cheguemos àquele ponto de iluminação e de esclarecimento que atingiram o Buda, por isso ele foi chamado iluminado, e que atingiram Jesus, que atingiu Jesus, o Cristo, meus amigos. Porque quando ele dizia eu e o Pai somos um, meus amigos, isso revela que ele atingiu uma sublime integração interior. E esse conhecimento da tríplice evolução nos dá, meus amigos, um horizonte que nós temos que perceber que nós somos essas três dimensões evoluindo simultaneamente e nós temos que harmonizá-las. É isso, meus amigos, que nós gostaríamos de comunicar para vocês hoje. Pela premência do tempo, não podemos nos estender. Naturalmente, nós remetemos vocês à magnífica obra de Madame Blavatsky, A Chave para a Teosofia, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio e todos os escritos coletados de Blavatsky. Que vocês, lendo essa obra maravilhosa, que tem tantos inúmeros detalhes, vocês realmente deem vazão, meus amigos, à sua evolução psíquica, a evolução da sua alma. Porque quando nós abrimos um livro desse, meus amigos, o que nós estamos fazendo é entrando em contato com o nosso eu superior, com a nossa alma. Nós estamos alimentando a nossa alma da mesma forma como a cada período, meus amigos, nós alimentamos o nosso corpo. E para mim é uma satisfação estar aqui à frente desse programa, meus amigos, que visa, sobretudo, alimentar realmente a alma de todos vocês. Pois durante todo o dia nós temos aqui muito boa música, de uma forma democrática, onde os nossos ouvintes podem programar aqui o que eles realmente querem ouvir na nossa discoteca. E aqui à noite nós estamos sempre trazendo mensagens que apenas visam fazer vocês relembrarem do que vocês realmente são, seres espirituais em evolução. Então, meus amigos, vamos encerrando esse programa fazendo a nossa última vibração. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais voltar a nossa consciência para o ponto dos nossos corações. Sinta, meus amigos, o batimento cardíaco. Jamais ouvidem, jamais ignorem esse movimento oculto que existe dentro de nós, a demonstração da vida que pulsa no nosso corpo, esse sol que é físico, mas que também é espiritual. Visualizemos dentro do nosso coração brilhando a chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o loto dos nossos corações, que essa joia floresça, que ela brilhe com a sua cintilância, iluminando todo o nosso ser internamente. Que essa luz ilumine todo o nosso corpo, toda a nossa aura, e se projete sobre o nosso caminho, que nós possamos continuar evoluindo, sempre esclarecidos e iluminados com a luz da nossa chispa divina. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser, amigos ouvintes, que vive em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Paz a todos vocês, meus queridos amigos e amigas ouvintes. Nos despedimos aqui, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, que vocês tenham um maravilhoso fim de semana, que seja ocasião de vocês se harmonizarem, de estudarem, de contactarem a sua natureza espiritual. Usem esse tempo do fim de semana de uma forma a relembrar o que vocês realmente são. Então nos despedimos, vai prosseguir agora a programação interativa e musical da Rádio Esotérica FM e voltaremos na próxima segunda-feira abordando a partir de então o livro Os Mestres e a Senda de Charles Webster Leadbeater. A todos meus amigos, recebam o meu grande, caloroso e fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.